3162-3150 e compre tudo rapidinho. Se preferir, a loja está aberta esperando você. Jean Madeireira, é pau para toda obra. Vai pegar a estrada com a família e não abre mão de uma viagem tranquila e sem preocupações? Passe na Pneubom e faça sua revisão. Além de serviços e produtos automotivos, temos uma linha completa de pneus com garantia da Goodyear. A Pneubom também funciona no horário de almoço. Pneubom, seu revendedor oficial Goodyear em Santo Antônio de Jesus e região. Na BR-101, próximo a Reconvel Fiat. Fone 3631-5544. Pneubom. Mas o trânsito começa por você. Clínica Viver Kids, equipe multidisciplinar, neuropediatria, ortopedia infantil, gastropediatria, pneumopediatria, psiquiatria, otorrinolaringologia e endocrinologia. Ampla gama de exames como beira, audiometria e muito mais. Especialistas em autismo e outras terapias para crianças neurodivergentes. Atendemos convênio e particular. 75 98804-0426. Rua Valdemar Pinto de Queiroz, número 135, Centro. Clínica Viver Kids, cuidando de quem você ama. Sabe aquele calçado que tem a sua cara? Você vai encontrar na Passo a Passo. Tem calçados para todos os gostos e estilos, das mais variadas marcas e modelos, e com preços e prazos convidativos. A maior variedade em calçados masculinos, femininos e infantis, só na Passo a Passo Calçados. Venha conferir. Passo a Passo, Rua Gorgônio José de Araújo e Shopping Itaguari. Sabia que um colchão Reconflex deixa o seu dia mais relax? Todo dia é bom dia, porque toda noite é boa noite. Sono relax, recarregue Reconflex. Todo dia é bom dia, porque toda noite é boa noite. Vivo relax, durmo em um Reconflex. Colchões Reconflex, tecnologia que faz sonhar. Relax, Reconflex. Centro Médico IMDI. Atendimento especializado em mastologia, mamografia, ultrassom e raio-x em geral, ginecologia, laboratório de análises clínicas e outras especialidades. O IMDI fica ao lado da Santa Casa na Avenida Luiz Argolo. Nossa prioridade é cuidar da sua saúde. Central de marcação 3162-2999. 99997-8008. Responsável técnico, doutor Luciano Ramos. Venha para o IMTI. Quer sair de moto zero quilômetro? Na Moto Clube Honda, você encontra as melhores condições, seja consórcio, financiamento ou à vista. Temos opções especiais para realizar o seu sonho de ter uma moto Honda. Venha para a Moto Clube Honda e descubra como é fácil acelerar com qualidade, segurança e economia. Entre em contato agora mesmo no nosso WhatsApp 75997008200 ou vá até uma de nossas concessionárias. Moto Clube Honda, a sua melhor escolha para andar de moto nova. Promoções da Tocinha Autopeças continuam. Venha fazer a revisão do seu carro na Tocinha. Compre com a gente e ganhe brinde na hora. Paleta de limpador a partir de R$20. Óleo para troca linha Fiat a partir de R$100. Aditivo a partir de R$8. Na Rua da Coreia. WhatsApp 981447030. Atendimento 24 horas. Olá, seja bem-vindo ao Laboratório da Cidade. Aqui cuidamos da sua saúde com o compromisso de quem está há 15 anos na cidade. Mais do que resultados, oferecemos um cuidado personalizado, porque acreditamos que sua saúde vai além dos exames. Conte conosco para estar sempre presente em sua jornada de bem-estar. Laboratório da Cidade, cuidando do presente e construindo um futuro saudável para você. Doce Preço Prime, a sua rede inovadora de supermercado. Uma loja ampla, bonita, diversificada, estacionamento duplo para você. É muito mais vantagem, praticidade, economia e comodidade comprar na sua rede Doce Preço Prime. Na Praça Doutor Renato Machado, Antigo Jardim Velho. WhatsApp 759-8126-1040. Vem para cá pro Doce Preço Prime. E agora trazendo mais uma novidade para você: uma seção inteirinha de eletros. Compre o seu eletro e parcele em até 12 vezes sem juros no cartão. Vem pro Doce Preço Prime. Quanto mais se passa o tempo, mais o sentimento, a confiança aumenta mais. Quanto mais atendimento, comprometimento, bem melhor se faz. Cada exame, o compromisso, dedicando tudo isso, fazendo sempre o seu melhor por nós. Laboratório Fernando Queiroz. Laboratório Fernando Queiroz, 50 anos. Ligue 75-3162-5900. Amplicred, crédito seguro e com transparência. Liberado empréstimo para BPC Loas, aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos e representante legal com taxas reduzidas. Antecipe já seu saque do FGTS. Dinheiro na conta em 20 minutos. Marque um café com Michele e Tamires, 75-99263-5050. Amplicred, Rua Tiradentes, em Santo Antônio de Jesus, ao lado da loja Coféu e em Laje, dentro da nova Galeria Valdemar, sala 7. O que falta para conquistar sua CNH? Na Alta Escola Mais Amigos temos tudo o que você precisa: instrutores experientes, materiais de qualidade e todo o suporte para você tirar a sua habilitação com segurança e confiança. Entendemos que a jornada até a confiança ao volante pode ser desafiadora. Com paciência e o suporte dos melhores instrutores, você vai vencer esse medo e se tornar um motorista seguro e tranquilo. Autoescola Mais Amigos, Avenida Luiz Viana 215, Centro, Santo Antônio de Jesus, Bahia. 75-3631-4522, arroba CFC Mais Amigos. Levante a voz, com Léo Valente. Agora são 6:40 na Bahia, retornando com o Levante a Voz, a linha direta com o povo. Olha, daqui a pouco informações a respeito, detalhes, né, para você a respeito das chuvas, né, que atingiram nossa região. Também contar detalhes a respeito de um acidente grave no Vale do Jequiriçá, incluindo com vítima, inclusive vítima fatal. Detalhes daqui a pouco deste acidente, né? Outros detalhes, Antônio Carlos já falou a respeito de caminhões que colidiram na BR-101. Daqui a pouco vou falar a respeito de um acidente entre moto e caminhonete que deixou duas pessoas mortas entre Amargosa e Mutuípe. Daqui a pouco detalhes sobre esse acidente para você. Olha, atenção, centro de Santo Antônio de Jesus, conjunto semafórico ali nas imediações da Lojas Americana, está em alerta e o trânsito já começa a ficar, já está, na verdade, o trânsito está confuso, já está tenso, né? Porque, atenção, prepostos da SMTT, conjunto semafórico, ali das imediações da Lojas Americana, em alerta, e Léo Valente, o trânsito está começando a ficar caótico naquelas imediações e os condutores sinalizando, pedindo a presença de agentes da SMTT. Léo Valente, bom dia. Muito bem, 6:42, Frank Monteiro. E aí volta e meia não é só quando tem chuva não, hein? De manhã cedo começa assim, depois eles ajeitam, mas só que é o horário aqui de movimento no trânsito já começa cedo, né? Daqui a pouco vamos bater um papo com o André Araújo, vamos trazer logo o Tino Alves, tá? Direto às ruas, direto aí do Milagroso, foi um dos pontos críticos que nós tivemos neste final de semana. Em seguida, né? Depois de Tino Alves mostrando dessa situação do Milagroso, vamos ouvir o secretário André Araújo. São 6:43 na Bahia. No oferecimento, meus amigos, da Reconvel, olha só, última oportunidade do ano, última oportunidade aí para você sair de Fiat Zero, né? Então, primeira oportunidade do ano, na verdade. O ano tá começando. Pulse 1.3 automático a partir de 106.990. É um carro lindo. 3631-3333. Baratão Madeireira, tem tábua de pinos 3390, porta de calha com avaria 9990. Melhor opção para quem está construindo ou reformando. Telefone é o 3353-1933. 6 horas 43 minutos na Bahia. Tino Alves, direto às ruas, é com você. Muito bem, Léo Valente, Frank Monteiro e os amigos ouvintes ligados na nossa 97,1. Olha, a unidade móvel está aqui no Milagroso. Exatamente, mas foi muita água na sexta-feira. E aqui o povo vai levantar a voz, inclusive um dos vídeos que viralizou foi do meu amigo Nerilto Neri, aqui do Milagroso. Olha as informações, vamos ouvir o povo no oferecimento de Dani do Cartucho, uma loja diferenciada. Aqui o cliente encontra uma variedade de opções para game e informática. E na volta às aulas, temos produtos de papelaria e materiais de escritório. Dani do Cartucho, ao lado da Labelle Boutique, na Avenida Luiz Viana. E farmácia Super Descontão com os produtos da Pulse. Tem Pulse Forte Spray, sabonete Pulse, limpa pele Pulse. Os medicamentos que você precisa com menor preço, só na farmácia Super Descontão, Rua dos Correios, próxima esquina. O WhatsApp é o 981-590118. O arroba Descontão Farmácia Super. E travesseiro não é tudo igual, travesseiro é Fiberflex. Qualidade de vida depende de uma ótima noite de sono. Pensou em travesseiro, pensou Fiberflex. Acesse o arroba Fiberflex. Milagroso, é onde nós estamos agora. Muita água caiu desde quinta-feira, né? Deu uma parada no sábado, mas mesmo assim, vários pontos de alagamentos aqui na capital do Recôncavo Baiano. Nery, foi o seu vídeo que viralizou nas redes sociais, você informando mais uma vez aqui, que transbordou aqui no canal que passa no trecho aqui do Milagroso, que começa lá na porta aberta, não é isso? Bom dia. Bom dia, Tino, bom dia a toda a rapaziada aí, bom dia a todo o pessoal da rádio. Pois é, Tino, mais uma vez, né, velho, mais uma vez, a gente fica indignado porque você vê, né, sempre como é, né, tá vendo aí como é, né? Calçamento sempre, já foi de novo. Já foi de novo, e sempre é assim, o pessoal que vem aqui. Vamos abrir passagem que vem aí uma motocicleta. Exatamente. Aqui é uma via de acesso, né? Lá com a UFRB, Avenida Carlos Amaral. Pode continuar. Pois é. Aí, como você vê, já veio gente grande da prefeitura, já falou que aqui já foi liberado para fazer o canal. Então, fica assim, ó. Toda vez que chove, esbagaça tudo, ele vem e manda consertar, né? O calçamento. Por que não faz logo o canal que acaba com esse problema, poxa? Fazer o canal acaba com o problema. E começando, entendeu? Lá no Porta Aberta, né? Exatamente. Até aqui lá. A região do Milagroso. Exatamente, mas ele fazer até daqui mesmo, só esse pedaço de uns 200 metros aqui, resolve o problema. Já libera água, né? Exatamente, resolve o problema, porque antes disso aqui não existia isso, né? Antes de ligar a faculdade aqui com a Maria Preta, a gente não tinha prejuízo. Não entrava água dentro da casa de ninguém, a água passava de boa aqui, ó, na beira da casa que a água passava aqui, ó. Ô, gente, o vidro é aquele que tem uma sinuca e Nerilto, como você fala o que mesmo naquele vídeo? Ai, eu esculhamba, desabafa, meu filho, desabafa, porque a gente não aguenta mais, entendeu? Quantos anos assim, Nerilto? Aqui a gente já tem mais de 10 anos, mais de 10 anos. Essa ladainha, né? Depois que ligou isso aqui, é direto, eu tenho muitos anos, eu tenho mais de 40 anos aqui. Né? Nunca tinha entrado água, mas depois que fez esse condomínio aqui, que ligou essa rua aqui, então é direto assim. Aí quebra o calçamento, vem e manda consertar. Quebra o dinheiro que já gastou de consertar calçamento, já tinha feito ligado o canal aqui. O motor, quase a água levava o motoqueiro aqui, foi? Não, não quase levava, não. Levou. Levou o motoqueiro? Levou o motoqueiro, levou. Quem ajudou foi o vizinho aqui. O vizinho aqui foi que ajudou, que pegou ele, mas carregou celular, documento, carregou dinheiro, carregou a carteira. Carregou tudo dele aqui. Quase levava ele e a moto. Exatamente, os dois. Teve outro também que passou aqui, que quase levava também. Ficou ilhado ali no Bom Jardim, porque tem dois rios, né? Pra ultrapassar. Isso, ultrapassou lá. Ultrapassou um e não conseguiu mais ultrapassar o outro. Quando voltou, já tava cheio e não conseguiu passar também. Deixa eu falar aqui com seus vizinhos também. Qual o nome do senhor? Bom dia. Meu nome é Antônio. De quem é aquela placa ali jogada, meu amigo Antônio? Aquela placa, infelizmente, foi na enchente aí, apareceu aí junto com a água, porque os carros estavam passando aí, estavam praticamente sendo arrastados também. E é um problema que o prefeito já tem de resolver isso aí, que está demorando demais para resolver isso aí. Está vendo a hora de acontecer um danos piores, né? Piores do que está acontecendo, para acontecer piores. É carro aí virando, e dando prejuízo mais ainda na população daqui. Isso aí é uma coisa que ele já deveria ter resolvido isso aqui, que a gente sempre câmara aí para resolver essas coisas, e sempre é o Nerildo aí que tá em frente aí disso tudo aí para resolver, e não resolve. E aí o problema é esse. Menor aí de ter um problema grave aí, até na casa aqui do vizinho aqui, aconteceu um acidente, alguma coisa. É criança, é tudo. Então isso é uma coisa que ele já deveria ter resolvido isso. Deixa eu falar aqui. Chega numa enchente dessa aí, é água, é cobra, é rato, é tudo pra dentro das casas aí. Baratas. E aí tá. Fala aqui com sua vizinha, qual o nome da senhora? Bom dia, olha eu de novo com vocês aqui, né? Enquanto eles vão resolver, bom dia, Ana. Dona Ana. Olha, eu só não tenho muito o que falar não, só vou reforçar o que os vizinhos falou. É como eles disseram, a gente já mora aqui há mais de 40 anos, nunca viu situação dessa. Foi depois desse serviço aqui que tudo isso está acontecendo. Na quinta-feira mesmo, ou foi sexta? Na sexta. Na sexta, o menino quase morre. Eu nunca vi uma cena triste daquela. Do nada eu saí aqui fora e o menino veio de lá pra cá e ali a água tomou ele, ele quase cai naquilo ali, que ali é um erro, tá ali com aquela boca aberta, tem que fechar aquilo boca ali. Uma boca de lobo aberta, bem na esquina. Isso, o menino quase cai e a água rebolou esse menino com moto e tudo, carregou, gritei, meu neto, ele veio, aí ele acudiu o menino ali. Foi que o menino não morreu, mas perdeu tudo, como o vizinho disse. Perdeu documento, celular, dinheiro, perdeu tudo. Certo? Então, eles têm que entrar em providência e dar um socorro, resolver, fazer o que tem que fazer certo. Okay, porque enquanto amiga. Não trabalhar, não fazer o serviço certo, vai ser isso aqui. Muito bem, então. O povo sofrendo há 10 anos assim. O canal é aberto, tem uma boca de lobo aberta bem na esquina, o risco de cair alguém de moto, de carro. E além dos mosquitos, são muitos mosquitos aqui na área do Milagroso, baratas, o risco da dengue também. Atenção, Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, limpeza do canal, fechamento do canal, qualidade de vida para os moradores aqui da região. E olha que essa é a primeira chuva, viu? É a primeira chuva. A gente vai tirar uma foto aqui, olha pra aqui, pra essa boca de lobo, rapaz, como é gigante. Daqui a pouquinho no nosso site andaia.com.br as fotos aqui dessa região. Olha as informações com a Unidade Móvel, volto daqui a pouquinho com mais informações, oferecimento da Idealize Imóveis Planejados, é referência em imóveis de alto padrão, 3 anos de garantia, equipamentos modernos e equipe treinada para te atender com agilidade e alto nível de qualidade. Idealize Imóveis Planejados. A direção é de Arlan Santos, Avenida Esperança, na Maria Preta. O arroba Idealize _ Imóveis. E o zap é o 99987-0757. Eu volto daqui a pouquinho com mais informações com a Unidade Móvel da Andaiá, primeiro lugar. Levante a voz. Unidade Móvel. Muito bem, nós estamos aqui para isso, para ouvir o povo, né? Então, vamos tentar falar agora com o secretário André Araújo, já tá aqui na linha para bater um papo conosco. André, foi um final de semana com certeza bastante movimentado para vocês, né? Nós acabamos de ouvir o povo aí com Tino Alves, com a nossa unidade móvel no Milagroso. Uma das queixas aí, segundo eles, foi depois de um condomínio e também depois de uma obra. Diz que levou moto, não foi? Até moto, o pessoal escorregou aí e foi, que foi um problema. Os vídeos circularam, um dos que mais chamaram atenção foi exatamente esse acúmulo de água ali no Milagroso, André. Secretário de Infraestrutura, bom dia. Vocês estiveram lá, o que é que vocês constataram? Alguma coisa que possa ser feita para evitar que isso aconteça novamente na próxima chuva? Bom dia, secretário. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes da Rádio Andaiá. Eu, Léo, estivemos sim. O Milagroso, na verdade, a gente já tem até o projeto executado para fazer uma galeria. Porque hoje a situação que tem ali são duas manilhas de 1,20 m cada uma, que já estão completamente obstruídas. Então tudo que vem pelo canal não consegue passar pela manilha. Então a tendência é a água realmente, né, subir. E sobe e inunda aquela área plana que está ali. Quando eu vi, eu estava ouvindo aqui a reportagem, falou depois de uma obra. Eu não sei que obra a senhora se refere, né? Porque o que a gente tem feito realmente, enquanto não faz a obra da galeria, é recuperar a pavimentação. Eu também fiquei na dúvida, pode ser que ela tenha falado depois da obra do condomínio, não sei. Pode ser isso. Porque a gente recupera, na verdade, a pavimentação, é para liberar o trânsito naquela área, porque é importante, né? Ligar a Maria Preta até ali o Cajueiro, ali pelo FRB. Mas na gestão passada, nós fizemos 4 projetos de drenagem. Dos 4, 2 foram executados, né? Que é a drenagem aqui do centro, Miúcha, Rua da Câmara, Rua Santo Antônio, Rua Antônio Fraga, que desemboca ali pela Vila Inglesa, e do Salomão. E os outros 2 foi a drenagem do Milagroso e a drenagem da Mão Inglesa. Então esses projetos já existem, já estão prontos. A gente pretende licitar, porque também não deu para fazer todas as licitações, fazer todas as obras simultaneamente. Então a gente teve que repartir dessa forma e vamos fazer sim. O projeto já existe, a gente quer agora no segundo semestre já dar início a essa licitação e iniciar essa obra, primeiro do Milagroso e na sequência a da Mão Inglesa. Agora tem uma queixa aqui que é o seguinte, deixa eu ver qual é a rua, exatamente o nome da rua. O pessoal chama de Rua da Fonte. Aí o Avanil tá mandando aqui, ó, sobre o problema que teve, inclusive. Teve um senhor, Tino Alves, aí eu vi ele daqui a pouquinho, perdeu tudo, né? Nós colocamos aí no site, eles pediram para colocar, a gente até vê uma campanha aqui para ajudar esse senhor. E o pessoal colocou, com certeza essa situação foi um calçamento novo que fizeram, pois não colocar as pedras elevou o nível da rua. Acredito eu, diz aqui o ouvinte, deixando o nível da rua igual da casa, o mais alto. O que levou a entrada de água e lama proveniente de fortes chuvas. E também uma parte lá do calçamento cedeu, né? Não sei se o senhor sabe qual é a situação que nós estamos falando, que é uma rua chamada, acho que é Urucum, que é a antiga Rua da Fonte, né? A rua da Fonte, nós estamos fazendo um serviço na Rua da Fonte, mas é no Alto Santo Antônio, não sei se é a mesma, que está em obras ainda, entendeu? Eu não conheço outra Rua da Fonte, não sei se é por aqui ou é no Alto. Mas é uma que é ali pela e no Alto, pelo que eu vi, parece que é no Alto, porque parece que o calçamento que tinha lá cedeu. Né? Tá em obra, né? Na verdade. Não tava concluído ainda. Não tá concluído ainda, porque são várias entradas, tem ladeiras, tem drenagem que está sendo executada. Com certeza, com essa chuva, né? Deve ter carreado alguma coisa de drenagem, porque a chuva realmente foi forte, mas a obra não tá concluída, não. Mas a gente vai apurar isso aí, Léo. Eu vou pedir para minha equipe lá verificar qual foi a casa. E a gente vai ver as providências aí para serem adotadas. Agora, evidentemente, que a gente destaca aqui outros pontos, né? Que num momento como esse alagavam, né? A gente já teve outras chuvas que já fizeram teste dessas obras, por exemplo, a Rua da Câmara de Vereadores, ali a Rua da Câmara. O trabalho que foi feito, então, resolveu aí um problema de décadas, podemos dizer assim. Com certeza, Léo. Eu ia citar isso. Você vê que mais de 40 anos, né, que o pessoal aqui do centro convivia com esses alagamentos. Agora, o que é que a gente pede para a população? Que eu tenho visto muito lixo e entulho próximo à boca de lobo, de um modo geral, tá? Eu tenho visto, eu passei agora justamente pela Rua da Câmara, e ali naquele largo maior já tem um entulho ali junto, perto de uma boca de lobo. Então isso tem que ser evitado, porque a gente vai intensificar a fiscalização disso. Porque não adianta o pessoal botar achando que é a prefeitura que vai tirar. O pessoal tem que ter realmente um bom senso, educação, para não ficar colocando esses entulhos. Porque quando joga o lixo, imediatamente vem entulho por cima, aí mistura um com o outro. Entendeu? Aí fica sobrecarregado para a Copa fazer. Mas a equipe da prefeitura está de prontidão a isso. Por esses dias, essa infra, juntamente com a SESP, com a Secretaria de Assistência Social e a Defesa Civil. E a gente está de plantão. Qualquer intercorrência maior que possua aí, a gente vai atuar. Agora, voltando ao Milagroso, é isso. A gente vai intensificar, vamos à licitação. E ali no Milagroso, pelo projeto, não é nem rede de drenagem, na verdade. É uma galeria que consta no projeto, entendeu? É como se fosse uma galeria retangular, de 4 metros de largura por 1,5 metro de altura. Porque aí fica livre para a água correr. Aproximadamente 120 metros de comprimento. A gente pretende colocar ela pelo lado de dentro do muro do Costa Espanha, porque ali é uma área pública, entendeu? Então, não mexeria na manilha existente. André, nós sabemos que o senhor está sempre aí disposto quando a gente liga, quando a gente pergunta, né? Inclusive a previsão de hoje é de mais chuvas, né? Tomara que não seja, a gente fala tomara que não seja na mesma intensidade, mas vale lembrar a gente que o povo da zona rural estava pedindo a chuva. Tem esse lado para uns que moram no centro, mas tem essa necessidade aí para o pessoal da zona rural, o calor realmente estava muito grande, né? Mas que, com fé em Deus, não cause estragos aí nas residências, nas casas, e a gente sabe que foi uma situação, como a gente mostrou aí nas redes sociais, não foi só Santo Antônio. Acho que Santo Antônio sofreu até um pouco menos que outras cidades. Castro Alves, por exemplo, sofreu mais. A cidade que mais choveu na Bahia, por incrível que pareça, Amargosa. Né? Uhum. É verdade, Léo. Eu acho que Santo Antônio ela tem um ponto positivo aí que não é cortado, pelo menos aqui, não sendo a cidade por rios, né? E se fosse, realmente é inevitável, porque os rios transbordam. É o que a gente vê aí nas cidades, de um modo geral, pelo Brasil, quando tem essas chuvas intensas. Mas, como falei, a gente está de prontidão aí, quando você precisar que a gente entre aí para poder dar o recado, explicar o que é que está sendo feito, você pode ligar. Muito bem, nós vamos agora. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, qualquer momento a gente volta a ligar, tá bom? Valeu. Muito obrigado, secretário André Araújo, que teve com sua equipe também, com o pessoal da Defesa Civil, final de semana. Nós vamos agora a um rápido intervalo e a gente volta já, continuamos aí direto das ruas. Levante a voz. Primeiro lugar em audiência. O verão tá aí. E nada melhor que curtir a cremosidade de uma Brahma gelada no copo. O verão chegou e ele pede cremosidade. Beba com moderação. Brahma, informa a hora certa. Agora, pontualmente, 7 horas. Bom dia. Amplicred, crédito seguro e com transparência. Liberado empréstimo para BPC Loas, aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos e representante legal com taxas reduzidas. Antecipe já seu saque do FGTS. Dinheiro na conta em 20 minutos. Marque um café com Michele e Tamires, 75992635050. Amplicred, Rua Tiradentes, em Santo Antônio de Jesus, ao lado da loja Copel e em Laje, dentro da nova Galeria Valdemar, sala 7. A Multimagem Santo Antônio é referência em exames de ressonância e tomografia. E agora, além de todo o cuidado e segurança no atendimento, a Multimagem disponibiliza equipamentos de excelência e o resultado online para seu maior conforto. É só acessar o site que o resultado do seu exame estará à sua disposição. Atendemos planos de saúde particular. Multimagem, fazendo mais pela vida. Rua Jerônimo de Almeida, 3311-0300 e WhatsApp 98133-0102. O curso de medicina da Unifacemp foi aprovado com nota máxima pelo MEC. Uma formação 360, completa, com os mais modernos laboratórios do Brasil, tecnologia imersiva e projeto pedagógico voltado para a formação humanista. Essa é a medicina que você sempre sonhou. Vestibular Medicina 2025.1. Prova dia 8 de dezembro. Inscreva-se no unifacemp.edu.br ou ligue 75-3162-7600. Unifacemp, você preparado para o futuro. Agora, aqui na cidade, na farmácia Super Descontão, os produtos da Pulse. Pulse Forte Spray, alívio e conforto. Sabonete Pulse, vegano e natural. Limpa pele Pulse, diga adeus às manchas. Produtos Pulse, renovação e autoestima. Uma linha completa onde você só encontra na farmácia Super Descontão, na Rua dos Correios, próxima à esquina. Fale também com a gente no zap 981590118. Ou arroba Descontão Farmácia Super. Centro Automotivo Sol Nascente, sua oficina multimarcas aqui em Santo Antônio de Jesus. Agora a Sol Nascente não fecha para o almoço e fazemos agendamento para a manutenção do seu veículo. Sol Nascente no Trevo de Amargosa, próximo a PRF. 75 99987-3352. Novo equipamento lubrificante, onde substituir o óleo do seu veículo com total tecnologia. Qualquer modelo, leve ou utilitário. Temos também os filtros da caixa automática de caminhonetes e utilitários. Na Sol Nascente tem a caneta para teste de fluido de freio. Oficina Sol Nascente, mecânica em geral, autopeças, baterias e pneus. Oncocenter, nosso comprometimento vai além. Nossa equipe de oncologista e hematologista tem a responsabilidade de buscar um diagnóstico precoce e oferecer o tratamento completo do do câncer e das doenças do sangue, aumentando a chance de cura e melhoria na qualidade de vida. Contamos com uma experiente e respeitada equipe multidisciplinar de nutricionista, fisioterapeuta e psicólogos que acolhe e acompanha nossos pacientes em todos os momentos. Atendimento em mastologia, reumatologia, ginecologia e neurologia. Oncocenter 3162-2700, ao lado da Delfim Imagem. Responsável técnico Dr. João Neiva, CRM 14118. Diga adeus à artrite, artrose, dores na coluna e fibromialgia. X-Fator combatendo as dores e a osteoporose, adeus agonia. Combinando cálcio de malato, vitamina D3 e vitamina K. Com colágeno e magnésio, toda dor no corpo vai ter. X-Fator, X-Fator, X-Fator. Minha vida é só alegria, porque eu conheci agora o X-Fator. X-Fator! As promoções da Tocim Autopeças continuam. Venha fazer a revisão do seu carro na Tocim. Compre com a gente e ganhe brinde na hora. Paleta de limpador a partir de R$20. Óleo para troca linha Fiat a partir de R$100. Aditivo a partir de R$8. Na Rua da Coreia. WhatsApp 981447030. Atendimento 24 horas. A hora de comprar barato chegou. Liquida tudo no Baratão dos Móveis. A maior liquidação da região começou. Na nossa loja, você encontra ofertas imperdíveis. Sofás, camas, mesas de jantar, armários, racks e muito mais. O gerente garante. Baratão dos Móveis, localizado na Praça Madre Maria do Rosário, centro de Santo Antônio de Jesus. Baratão dos Móveis, a loja que vende barato de verdade. Milhares de pessoas estão descobrindo os benefícios do consumo diário do chá pronto Bio Amargo Original Laranja. Confira. Depois que eu comecei a tomar, minhas unhas parou de rasgar, que as unhas ficaram tudo quebradíssimas. Eu sou operada de vesícula e aí eu não podia comer nada, nada que contém a lactose. Tô conseguindo tomar um pouquinho de leite, conseguindo comer um arroz doce, um pedacinho de queijo, nada disso eu podia fazer. Nem café não podia tomar, que dava diarreia. Mas eu melhorei bastante com esse Bio Amargo Laranja. Bio Amargo Original Laranja. Procure hoje mesmo nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Ô, compadre, onde eu compro aquela madeira de qualidade com procedência e com aquele precinho campeão? Homem do céu, só tem um lugar, viu, compadre? No Baratão Madeireira, é garantia de madeira boa. Lá você encontra madeira serrada e aparelhada, aduela, portas, tábuas, janelas, telhas e muito mais. Vai lá, compadre, é bem pertinho, na Avenida CM. Baratão Madeireira, aqui é barato de verdade. 3353-1933. Aqui não tem fake news. Jornalismo investigativo e com credibilidade é na Andaiá FM. Rede de Postos São Jorge, em todos os lugares da região, com combustível que move você. Abasteça e economize. Vem aproveitar o preço dos nossos combustíveis e a nossa qualidade. Rede de Postos São Jorge, em Santo Antônio de Jesus, Nazaré, Aratuípe e agora em Valença. Tem sempre um posto São Jorge perto de você. A Assiste Saúde traz a melhor opção em plano de saúde para Santo Antônio de Jesus e região. A SB Saúde, que conta com ampla rede credenciada e valores acessíveis com o melhor custo-benefício do mercado. Cuide da saúde dos seus colaboradores e garanta um atendimento de qualidade para você e sua família. Para mais informações, entre em contato com seu corretor credenciado ou fale com Assiste Saúde. WhatsApp 71 3453-6200. Assiste Saúde, essencial para a sua vida. Sua carga no tempo certo, pontualidade nas entregas, comprometimento, rapidez e confiança você encontra na Formato Transporte. A Avenida ACM, depois da Delegacia de Polícia. Transporte de São Paulo para Bahia com a gente. Formato Transportes, do nosso amigo primo. Maiores informações, entre em contato conosco. 75 36 31 37 18. Ô, Mel, tu tudo para você. Motos, brinquedos, móveis, eletrodomésticos, papelaria, colchões, presentes, utilidades para o lar e celulares. Tudo isso em até 7 vezes sem juros nos cartões. Venha realizar o seu sonho aqui na Cofel. Telefone Zap 3631-4416. Cofel, 45 anos. Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e Valença. A Cofel informa. Agora todo o primeiro andar da Cofel tem um setor de móveis. Venha conferir. Estamos com o dobro do tamanho para melhor atender. Chefe, chefe, a Jean Madeireira está vendendo tudo pelo WhatsApp, chefe. É mesmo, seu Cosme? É, o número do Zap é 3162-3150. Deixa eu anotar, repete. 3162-3150. Quer dizer então que a Jean Madeireira, que sempre foi rápida no atendimento, está mais rápida ainda? Rapidíssima, chefe. Vou ligar agora, seu Cosme. WhatsApp da Jean Madeireira. Ligue 75-3162-3150 e compre tudo rapidinho. Se preferir, a loja está aberta esperando você. Jean Madeireira é pau para toda obra. Última chance Fiat, última oportunidade do ano para você sair dando volta de Fiat 0 km. Fiat Pulse 1.3 automático a partir de 106.990 com usado na troca. Fastback 2025 com versões a partir de 119.990. Titano últimas unidades com até 20% de desconto e R$20.000 de valorização no seu usado. Quem compara compra na Recovel. Paixão por você. Fone 3631-3333. Paz no trânsito começa por você. Há 45 anos, nasceu um propósito: atender com qualidade, sem burocracia e construir relações de confiança. Assim começou a jornada da Suel, em 1979, no coração do Recôncavo Baiano. Foram décadas de trabalho e dedicação, sempre ao lado de grandes marcas, clientes fiéis, parceiros leais e colaboradores incansáveis. Hoje, celebramos não apenas uma trajetória de sucesso, mas uma história construída com amor, confiança e a certeza de que juntos somos mais fortes. Os próximos anos nos desafiam a crescer ainda mais, com a essência que nos trouxe até aqui. Seguimos prontos para evoluir, inovar e continuar servindo com excelência. Suel, há 45 anos, trabalhando com grandes marcas e sempre ao lado de quem mais importa. Você. Oferecimento. La Sereníssima EIP. Atenção, pessoal! Vamos falar de saúde. Você que está sofrendo com dores nas pernas, braços, problemas de má circulação, pare de sofrer. Use a pomada Neymax. Sofreu algum tipo de pancada, torção, aquela dor no pescoço? Use a pomada Neymax. Você que tem problema de artrite, artrose e reumatismo, diga adeus à dor. A pomada Neymax é um anti-inflamatório natural que vai agir diretamente no local da dor, aliviando rapidamente suas dores. Agora você já sabe, a pomada Neymax você encontra somente nas melhores farmácias da sua cidade. Pomada Neymax, a campeã contra as dores. Talvez você já conheça a Clínica Amo e a sua atuação na oncologia e hematologia. Mas a Amo é muito mais: mastologia, dermatologia, cirurgias gerais. Somos integração no cuidado. Somos mais Amo para você ter mais saúde. Avenida 2 de Julho, Shopping Itaguari, terceiro piso. Agendamento 4020-5599. Responsável técnico, Dr. Vitor Hugo, CRM 16566. A SL Turismo vai levar você para Beto Carreiro World, de 18 a 22 de abril de 2025, no feriado da Semana Santa. Nosso roteiro é completo. Pacote em 10 vezes de R$239,90. Feriado Semana Santa com a SL Turismo. Dene do Cartucho, uma loja diferenciada. Aqui, o cliente encontra uma variedade de opções para gamers e informática. Cadeiras gamer, televisores, caixa de som, computadores, notebook e componentes. Na volta às aulas, temos produtos de papelaria e material de escritório. E tem mais, além de possuir uma extensa lista de cartuchos de tinta e toner, trabalhamos também com recarga e temos impressoras para acomodado. Dene do Cartucho, faça-nos uma visita e venha se surpreender com os nossos produtos. produtos. Dene do Cartucho, localizado na Avenida Luiz Viana, ao lado da Labelle Boutique. Ah, eu sabia que não devia ter comido tanto. Farofa, rabanada, pernil e ainda meti a moqueca. Agora tô ruim do estômago e o verão tá logo aí na porta. Eu avisei, mas tu não me ouve, né? E agora o que eu faço? Faz o seguinte, liga lá na rede Laboclive. Eles têm o Centro de Gastroepatologia, Endoscopia e Cirurgia Bariátrica, com profissionais ultra especializados e equipamentos de última geração. É sério isso? Claro, cuidar do trato gastrointestinal e da sua saúde é com a rede Laboclive. Eu sou a Tati, sua atendente virtual. Me chama no zap 0800 015 3650. Travesseiro não é tudo igual. Se é o que você pensa, está enganado. Travesseiro tem que oferecer qualidade de vida, saúde, bem-estar e prazer. Ouça o que eu vou dizer. Travesseiro pra você é Fiber Flex. Tecnologia Fiber Flex. A gente sabe quem dormiu em um Fiber Flex. Idealize Móveis Planejados. Há 12 anos transformando sonhos em realidade. A Idealize é referência em móveis planejados de alto padrão em Santo Antônio de Jesus e região. 3 anos de garantia geral, alto padrão de acabamento, estrutura, equipamentos modernos e uma equipe treinada para te atender com agilidade e alto nível de qualidade. Idealize Móveis Planejados. Direção Alan Santos. Idealize, Avenida Esperança Maria Preta, 75, 99870757, arroba Idealize _ Móveis. Levante a voz. Jornalismo com a força da verdade. Muito bem, gente, 7:14. Estamos de volta, né? E que visita ilustre, né, Frank? Com tô certeza. Aqui. Deixa eu saudar. Estamos aqui com a Calopsita, que veio não sei como parar aqui na rádio. Porque para chegar aqui, as meninas estão aqui esperando. Vocês esperaram aí uns, imagine, uns 10 minutos, não foi? Para abrir, tem um elevador, tem escada. E a Calopsita acertou aqui, chegou sozinha de primeira. Quando a gente chegou, já tava aqui. Frank meio assustado. Ah, porque ela estava assustada, mas ela estava assustada. Gritando muito. Isso, mas a gente já ganhou um pouquinho de amizade aqui com ela, quer ver? Ah, olha só, aí já tá aqui. Então, quem perdeu a Calopsita, por favor, entrar em contato aqui com a Rádio Andar FM. Vamos ver se a gente ajuda o pessoal. Mas eu estou aqui com duas Alines, né? A Aline Nascimento e a Aline Santana. Uma irmã e a outra é assessora do Vinícius. Big Brother começa hoje. E podemos dizer assim, né? Porque tem aquela história, aí vai ficar aquela... Vamos botar uma disputa saudável. O Vinícius é de Santo Antônio ou de Nazaré, né? Eu acho... Aí o pessoal de Santo Antônio vai dizer que o quê? Que pai é quem cria. É. Mas ele nasceu lá em Nazaré das Farinhas. Então é... Cidades, Aline, bom dia, seja bem-vindo. Como é que vocês da família receberam essa notícia, né? A gente que acompanhou o trabalho dele no São João, nas redes sociais, né? Ele já mostrando que é um cara desenvolto, né? Como é que foi para vocês essa informação do Vinícius começando aí nessa coisa de duplas, não é isso? Que tem o Big Brother agora. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Léo, bom dia, ouvintes de toda a Anda FM. Então, assim, gente, foi uma surpresa para os meus pais e para minha avó. Né? Mas não para mim, porque a gente já vem acompanhando com ele esse processo desde quando ele se inscreveu. Quando ele se inscreveu, ele falou pra gente, olha, esse ano vai ser diferente, é a quarta tentativa de Vinícius no Big Brother. Sim. E como esse ano foi em dupla, ele convidou a amiga dele, a Aline, quando ele falou, olha, vai que ser é dupla. Que é influencer também, né? Também, já é uma influencer conhecida em Salvador. E aí ela... Não tem outra dupla pra mim, a não ser você. E ele falou mesmo. Já se conhecem, já são amigos há muito tempo e tal. Eles se conheceram no metrô, a caminho de um trabalho. Indo, né, Vinícius era promotor de eventos na época. E aí eles se conheceram no metrô, indo para o mesmo trabalho, coincidentemente. Então, desde lá, eles não se separaram mais. Eu tava com o celular dele outro dia vendo algumas fotos, alguns vídeos bem antigos dos dois. Então, assim, é uma amizade que já tem muito tempo. E quando você fala de pai é quem cria, de onde Vinícius é? De onde é? Vinícius é de Sá de Nazaré, gente. É de Nazaré. Eu fiquei sem saber o que botar na manchete. Se é santo antoniense, eu ia botar assim, santo antoniense nascido em Nazaré, mas ficava meio estranho, né? Mas Vinícius é dos dois. A gente se mudou, nós nos mudamos para aqui, a nossa família, nos anos 2000. Né? A família do meu pai, ela é toda aqui de Santo Antônio. A família da minha mãe, parte em Santo Antônio, parte em Nazaré. Nós temos ainda a nossa tia-avó, que já tem mais de 90 anos, que está lá em Nazaré. Nós temos primos. São João aqui ele já curte e cobre há um tempão, né? Já, não. Vinícius, ele é fã do São João de Santo Antônio de Jesus. Mesmo quando ele estava em Salvador, e ano passado, quando já estava em São Paulo, ele veio para aqui participar de São João, está conosco nesse São João, e foi quando ele fez todos aqueles vídeos. Os vídeos do, né, ano passado, que hoje a gente tem vídeo com como mais é, de... Como é, tem um negócio de idade de risco que ele chama, que ele brincava minha com avó, o pessoal. Do quê? Acho que é o pessoal do grupo de risco, não sei, que ele brincava com o pessoal. Grupo de risco é a minha avó. Ah, sua avó, sim. A minha avó, ele tem dois apelidos carinhosos da minha avó, um é grupo de risco, a mãe da minha mãe. Sim. E o outro é Moquequinha. Então ele chama, e o que ele chama a galera é de cara mastigada. É. E aí, seus caras mastigados? Seus caras mastigados, aí já vai ganhando todo mundo ali. Exatamente. Mas, Aline Santana, fala aí pra gente, é essa assessoria que você, né, sempre fez aí, ele por um bom período, né, tem aqueles contratos, né, vai ficar sem dar entrevista, esse período todo que ele entrou, então ele já tá confinado ali, sem contato com vocês, é limitado, como é, quais são as orientações, porque deve ter um monte de regra aí, né? Então, ele tá confinado já tem um tempinho. Bom Sim, dia, gente. Bom dia a todos os ouvintes. Ele já tá confinado já tem um tempinho. Deixou algumas orientações com a gente, né, em relação a redes sociais, entre outros. Mas, assim, a gente aqui fora vai segurar o rojão dependendo do que acontecer lá dentro. Porque a gente já não tem mais contato com o Vinícius já tem um tempo. E a gente tá direcionando com o que ele pediu. E um pedido de Vinícius foi muito importante pra gente, é que a equipe dele de marketing fosse de pessoas que conhecessem ele. Uhum. Já fomos procurados por várias agências grandes do Brasil todo pra agenciar o Vinícius, só que um pedido que ele deixou é que os amigos dele estivessem à frente. À frente, legal isso aí, viu? Então, não só isso, não só amigos, mas amigos que tenham um know-how pra estar à frente. Então, a Aline, irmã dele, é especialista em marketing. Eu sou jornalista há 14 anos. A gente tem aí a Camila Miranda, que é designer também há muito tempo. Conheço Camila, muito profissional. Isso. Nós temos o Diego, que é especialista em redes sociais. E ele deu sorte que o rol de amigos dele são todos profissionais da área. E a gente tá conseguindo aí levar as redes sociais, tanto do Vinícius quanto da Aline Patriarca, à frente. Então, apesar de sermos amigos, somos um grupo de profissionais que está à frente, mas já tem um tempinho que a gente não tem contato com ele. Estamos sentindo aí, vamos sentir, né, do decorrer do programa, uhum, o feeling sobre como a gente vai conduzir essas redes de Vinícius aqui fora. Inclusive, gente, estamos em todas as redes, tá? Kawai, no X, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Então, seguir Vinícius aí pra gente mostrar essa força nas áreas de Santo Antônio. Então, e a Bahia toda, né? O do Instagram é como mesmo? É Vinícius Nascimento. Tudo junto. Tudo junto. Inclusive, acabamos de ser verificado pelo Instagram, né? Então, não já tem tá erro aí pra seguir. Aí. 35.600. Pronto. Isso. E aí? Vai crescer mais. E o programa nem começou. Olha, eu acho que aquele Big Brother, ele, dentro daquelas sugestões que o pessoal fala, né? Se eu pudesse dar uma sugestão a eles, eu dava uma sugestão de cada semana a pessoa ganhar alguma coisa, pelo menos um prêmio, porque ficar ali é um herói. Passou Sim. uma semana, não sei, 20 mil, 30. Tá vivo na segunda semana, mais 30, não sei, ou mais 50. Claro que tem os sorteios, tem os prêmios. A nossa torcida é do Vinícius ser o vencedor, mas se não for, já é por estar lá, porque, meu amigo, é uma peneira no Brasil inteiro, imagine. São mais de 100 mil pessoas inscritas, Léo. Meu Deus do céu, imagine. Pra chegar em 24 pessoas, e dentro das 24 pessoas, nós temos uma pessoa que é daqui da nossa cidade, que é de Nazaré, nascido em Nazaré, e foi criado aqui em Santo Antônio. E que tá, né, representando a Bahia. Exatamente. Tá representando a nossa Bahia, né, a gente torce aí pra eles dois, né? Tem até uma polêmica aí já envolvendo a Aline em relação à polícia e não sei o quê, mas tudo isso já gera aquele movimento. Já foi resolvido, inclusive. Já foi resolvido, né? Porque ela fez ali o comunicado e tal, e não é legal pra polícia se apegar um detalhezinho desse, gente. Muito, Pelo contrário, ela está ali representando a polícia baiana também, né? Mas eu quero aqui agradecer a vocês e dizer que nós estamos na torcida. Eu sempre tenho um comentário em relação a Big Brother, que é o seguinte: tem gente que fica naquela coisa, ah, como é que assiste um programa desse? Aí tem gente, eu tava dizendo, aí tem gente que fica nessa, diz, ah, negócio de futebol é um bocado de homem correndo atrás de uma bola. Ah, um Big Brother desse, isso e aquilo. Ah, eu não gosto de carnaval por causa disso. Gente, às vezes a gente fica tão assim, a gente acaba se tornando chato. Porque quando a gente, um dos princípios, uma das coisas da depressão é o seguinte: é você acordar sem objetivo, sem motivação nenhuma. Então, às vezes, tem gente que já fica naquela do futebol. Eu vou ver o que é que Shaolin vai dizer hoje a Jorge H na rádio. Ah, eu vou ver o torcedor, quero ver a cara do torcedor do Bahia, já que ele perdeu e ele disse que não. Então, você, no fim, você tem assunto. Sim. Então, a gente fica tão com aquela coisa de que... Restritivo, restritivo, né? Com se tudo. Limita. E, às vezes, acontece isso. Essas coisas simples da vida, desde a torcida por Vinícius, por Aline, desde a torcida por um time do futebol, isso é que acaba preenchendo o nosso dia a dia, pra gente ter assunto e tudo, né? Então, eu quero aqui agradecer a vocês. Deixa eu filmar esse visitante ilustre aqui, que tava se aproximando aqui do microfone. Você quer falar alguma coisa? Olha, ele tá em cima do microfone. Então não pode fazer suas necessidades aí, viu? Vamos lá. Mas Aline, muito obrigado, viu? A vocês, e podem contar com a gente no que for preciso, tá bom? Combinado. Acho que vai ter uma prova, um vai ter que acertar o que o outro sabe, um negócio desse, pra descobrir quem vai virar líder, o anjo, isso aí. Já começa assim, né? Já começa a prova hoje, testando o quanto eles se conhecem, né? Pra ver se eles ficam no VIP ou na Xipa. Então, a gente conta muito com o apoio de toda Nazaré, de toda Santo Antônio, a gente tá junto nessa empreitada. Vinícius é um cara incrível, vocês vão ver muitas fases, muitas nuances de Vinícius. Vai ver o Vinícius bagunceiro, mas também vai ver o cara que se posiciona, o cara que ama a família dele, que está disposto a fazer tudo o que for necessário para trazer esse prêmio para nossa cidade. E é um cara astral. As nossas cidades. Pelo pouco que a gente vê, super aquele cara autoastral. Que tem essa coisa de levar alegria para as pessoas. Exatamente, é isso, né? Isso é muito bom. Mas parabéns, viu? Muito bom, obrigada. Trabalho aí pra vocês aí nessa organização, nessa torcida, que podem contar. Se tratando de mídia, Rádio Andaiá, blog do Valente, tá todo mundo envolvido aqui. Bora, tá junto. Vamos obrigada, junto. Gente. Parabéns. Hoje, hein, galera, não esquece, acompanhar aí Vinícius no Big Brother em todas as redes sociais. Valeu, valeu, gente. Olha, nós, agora são 7:25. Deixa eu reforçar aqui para o pessoal que apareceu aqui no estúdio. Deixa eu até colocar já um pouco... Você que está acompanhando. Aline, muito. Alines, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Vamos, Frank Monteiro, manter o contato com Tino Alves e reforçar para você que está aqui. Ó, quem se apoderou do microfone aqui, ó. Ó, quem se apoderou. Aqui, ó. Tá aqui, sentado no microfone. Acho que veio aqui pedir. Você está procurando sua dona, né? O seu dono? Olha aí. Me viu falando aqui, veio se aproximando. É o microfone que eu uso aqui, ó. Tá um pouco distante, né? Então, gente, quem perdeu uma calopsita, olha só quem está aqui ao vivo pedindo ajuda pra encontrar a dona, tá? Bem mansinha, ó. Não, no início eu tava meio arisca, né? Aí agora aí pronto. Quando começa a cantar, eu cantei o hino do Bahia. Tá vendo? É o sucesso aqui no estúdio da Rádio Andaiá FM. Mas é porque o local é legal, né? O ambiente é legal, então ela se identificou aí e tomou conta do microfone. Eu tô falando aqui distante do microfone, justamente porque ela tá aqui. Você que conhece alguém que perdeu uma calopsita, entra em contato aqui com 9711-6971, aqui na Rádio Andaiá FM. Dá pra você, rapaz, um negócio desse? É brincadeira. E tá aqui, eu tô pertinho aqui, falando aqui no microfone, não tá com medo nenhum, né? Já ganhou intimidade aqui com a gente. Tá ouvindo o programa aqui, né? Olha aí, ó. Fechou até os olhos, dormindo. Tá? Tino Alves. Levante a voz hoje, rapaz, com a participação aqui de um cantor profissional, mas você não cantou mais. Cadê? Não cantou mais, não. Aí. Olha aí, pessoal. Canta aí. Bom, Tino Alves, agora é com você, ao vivo, né? Aqui na Rádio Andaiá FM 97.1, no oferecimento, meus amigos do Café Palmeiras, sempre o melhor. Café Palmeiras, muito mais energia para você. Estamos ao vivo também no oferecimento de Planeta Calçados, Planeta Confecções, na Rua Gorgônio José de Araújo. Unifacemp 3162-7600, unifacemp.edu.br. Unifacemp, quem pensa faz, tem medicina, tem tudo para você. Também estamos com apoio da Clínica Amo, nosso jeito único de acolher e cuidar. O telefone é 4020-5599. Mersan, a melhor loja de calçados da Bahia, conheça ali. Fala com a gente, 3631-3718. Vamos lá? Mantendo contato com você, Tino Alves. Levante a voz. Unidade Móvel. Muito bem, Léo, tô de volta com a Unidade Móvel, informações do trânsito. Um veículo acabou colidindo com um poste aqui na região da Maria Preta. Vamos com as informações, o oferecimento da SL Turismo de 1ª a 4 de março, simbora para Aracaju e os Quênios do Xingó. Transporte, hospedagem com café da manhã, translado para os passageiros, tudo isso só 10 parcelinhas de R$135 ou R$1.200 à vista. Isso, o arroba é slturismo.sage e o WhatsApp é o 98260-6876, SL Turismo. E Autoescola Mais Amigos, o que falta para conquistar sua CNH? Na Autoescola Mais Amigos temos tudo o que precisa, instrutores experientes, materiais de qualidade e todo o suporte para você tirar sua habilitação com segurança e confiança. Autoescola Mais Amigos, Avenida Luiz Viana. E continua o Festival de Preços Baixos do Supermercado e Panificadora Santana. Supermercado e Panificadora Santana fica na Urbis 2, colado com o CSU. Olha, meus amigos, a Unidade Móvel está na conhecida ladeira da Maria Preta e um veículo Palio colidiu com um poste. Parece, não temos aqui moradores para informar o que realmente aconteceu, mas pelo que eu tô observando, bateram no fundo do Palio, o condutor perdeu o controle e colidiu com um poste. Poste esse ao lado de um muro de um condomínio aqui na região. É entre a farmácia Vitalis e o Porta Aberta, essa ladeira aqui. É um Palio preto, quatro portas. Ele foi bastante danificado. Placa policial JQV 4048, licença aqui de Santo Antônio de Jesus. Placa policial JQV 4048, licença aqui de Santo Antônio. É um Palio do modelo antigo, quatro portas, preto, está totalmente destruído aqui na descida da ladeira da Maria Preta, sentido a rotatória do Porta Aberta. Então chamamos a atenção da SMTT para retirada desse veículo aqui, essa via de acesso que tem um trânsito bastante movimentado, e a retirada desse veículo, entrar em contato com o proprietário, ou o guincho da prefeitura, ou o guincho que o proprietário do veículo contrate, e não sabemos se os condutores ou só um condutor, o motorista, ficou ferido. Não sabemos aí as informações do detalhe do quadro de saúde dos ocupantes ou do ocupante aqui desse veículo Palio. O veículo continua aqui nessa via de grande movimento, subida e descida, ladeira da Maria Preta. As informações com a Unidade Móvel na manhã desta segunda, oferecimento Unidos Pneus e Adricel. Unidos Pneus, compra e venda de pneus de borracharia, e Adricel, com assistência técnica, manutenção e acessórios de celulares. Avenida Luiz Argolo, principal saída de Santo Antônio de Jesus. Eu volto daqui a pouquinho com mais informações com a Unidade Móvel da Andaé, primeiro lugar. Levante a voz. São 7:32 na Bahia. Vamos ao intervalo. Deixa eu reforçar aqui pra você que tá ouvindo aqui. E ela fica prestando atenção, né? O curioso é que a gente fala, ela fica aqui, ó, de olho no programa. Você quer dar entrevista mesmo? O que é que você quer? Ela tem uma calopsita aqui, gente. Não sei como entrou aqui no estúdio da rádio, tá? Tava assustada, já se acostumou, tá aqui em cima do microfone. É bem dócil. Você vê que eu tô falando aqui, tá perto, ela não se assusta. E vamos ver quem perdeu uma calopsita, entre em contato aqui com a Rádio Andaiá. Como ela chegou aqui? Porque as janelas estão fechadas, né, Frank? Estão fechadas. As janelas estão fechadas. Você pegou o elevador pra casa? Tá? Pegou o elevador ou veio pela escada? Vamos lá. E lá embaixo tudo fechado, né? Tudo fechado, rapaz. Como é que essa calopsita veio parar aqui? É, também fiquei sem entender. Veio pedir socorro, né? E o susto que eu tomei, eu tava só. Você não tinha chegado ainda, Valente. Aqui, ó, olhando aí pra vocês aí. Vamos, então vamos a um rápido intervalo e a gente volta já já. Levante a voz. Primeiro lugar em audiência. Conheça o novo hit do campo, Nova Amarok V6 2025 na Baviera. Baviera, sua concessionária Volkswagen do Recôncavo, BR-101, telefone 3631-8900, em Santo Antônio de Jesus. Paz no trânsito, começa por você. A Educação de Sage atualizou o status. Nova estrutura, novo aprendizado. Novo colégio status. Matrículas abertas da Educação Infantil ao Fundamental 2. Fone 3631-3924. Baviera e Colégio Status informam a hora certa. Agora, 7h33, bom dia. Ei, você sabia? Santo Antônio de Jesus agora tem a Volkswagen que você sempre sonhou. Na Baviera, você encontra toda a tecnologia, inovação e conforto, além de uma loja incrível na capital do Recôncavo. Agende uma visita com nossos consultores e venha fazer seu test drive. Aqui tem Volkswagen, aqui tem Baviera. Travessa Barro Vermelho, número 90, BR-101. Santo Antônio de Jesus, 75-3631-8900. Siga nossas redes sociais. Paz no trânsito, começa por você. Ei, não perca tempo! Na hora de fazer suas compras, venha para o Atacado Mercadão. Aqui é barato o ano inteiro e você economiza tempo e dinheiro. Atacado Mercadão tem muita variedade em marcas e produtos de qualidade. Tudo para facilitar a sua vida. Qualidade não custa mais. Venha para o Atacado Mercadão, na Praça da Feira, 3631-9777 e 99904-5542. A SL Turismo vai levar você para Beto Carreiro World, de 18 a 22 de abril de 2025, no feriado da Semana Santa. Nosso roteiro é completo. Pacote em 10 vezes de R$239,90. Feriado Semana Santa com a SL Turismo. Minha véia, adivinha? Comprei o nosso Bio Amargo Original Laranja. Ei? Bio Amargo Original Laranja. Ei? Aquele que não pode faltar em casa, que faz nossa digestão tão bem, desintoxica o nosso organismo, controla o diabetes. Ei? O compadre eliminou a gordura do fígado, ele tomou o Biamargo Original Laranja. Ei? E a vizinha que acabou com as câimbras e formigamentos, nunca mais teve gastrite, refluxo, ácido úrico e acabou de vez com o queimou no estômago. Tem coisa que só o Biamargo Original Laranja faz por nós. Ei? Sabe aquele calçado que tem a sua cara? Você vai encontrar na Passo a Passo. Tem calçados para todos os gostos e estilos, das mais variadas marcas e modelos, e com preços e prazos convidativos. A maior variedade em calçados masculinos, femininos e infantis, só na Passo a Passo Calçados. Venha conferir. Passo a Passo, Rua Gorgônio José de Araújo e Shopping Itaguari. Energia e muito sabor no café da manhã. E o cheirinho gostoso que espalha pelo ar. Todo mundo que prova não quer mais parar. Café Palmeiras, sempre adoça o paladar. Café Palmeiras, Café Palmeiras. Compromisso com a qualidade é café de primeira. Café Palmeiras, Café Palmeiras, sempre o melhor. Fone 75-3631-5614. A Unidos Pneus e a Dricel desejam a todos, amigos e clientes, boas festas. Que o ano novo seja só de coisas boas. Unidos Pneus, compra e venda de pneus e borracharia. E a Dricel com assistência técnica, manutenção e acessórios de celulares. Estamos na Avenida Luiz Argolo, Centro Médico e MDI. Atendimento especializado em mastologia, mamografia, ultrassom e raio-x em geral, ginecologia, laboratório de análises clínicas e outras especialidades. O IMDI fica ao lado da Santa Casa na Avenida Luiz Argolo. Nossa prioridade é cuidar da sua saúde. Central de marcação 3162-2999.

próxima esquina. Fale também com a gente no zap 981590118 ou arroba Descontão Farmácia Super. Levante a voz com Léo Valente. Muito bem, são 7 horas. São 7:48. Eu começo a falar, ela vem, né? Curioso, rapaz, isso aí. Bom, vamos. Quem vai falar conosco daqui a pouquinho é o deputado Rogério Andrade, tá com um recado aí para dar para o pessoal, mas antes já tem Tino Alves, tem Antônio Carlos, né? O curioso é isso aqui, é que quando eu começo a falar, ela tava aqui, ó. Tava aqui, quando eu começo a falar, ela vem para cá. Né? E vem correndo aí. Tá aí, como é? Bem, ó. Vou lhe ensinar a cantar o hino do Bahia, viu? A calopsita tá aqui, gente, no estúdio. Quem souber, quem perdeu a calopsita, entrar em contato conosco aqui na Rádio Anda FM. 7:48. Antônio Carlos, Tino Alves, vamos lá com Tino Alves na ponta da linha com a nossa unidade móvel em ação. Levante a voz. Unidade Móvel. Frente. Muito bem, Léo Valente, Adinoel, os amigos ouvintes ligados com a gente. Olha, movimento aqui em frente a uma terceirizada da Coelba. O Sindicato da Construção Civil está aqui no local, é na região aqui do Posto da Cássia, aqui na região da Fazenda Reunidas BH, BR-101, aqui em Santo Antônio. Olha as informações do oferecimento do supermercado e panificadora Santana. Continua o festival de preços baixos do supermercado e panificadora Santana na Urbis 2, colado com CSU. E chegou o Xispador para aliviar as dores nas articulações. O Xispador é um suplemento que auxilia no combate à fibromialgia, artrite, artrose e muito mais. E o melhor de tudo é feito com ingredientes naturais, que te dá mais segurança. Volte a fazer as atividades que ama. Você adquire nas farmácias e lojas de produtos naturais. E rede de postos São Jorge, Sage, Nazaré, Aratuípe, Valença. Posto São Jorge. Com combustível que move você com total qualidade. Seu Álvaro Melo, presidente do Sindicato da Construção Civil. Qual é o nome dessa empresa aqui que vocês estão aqui na frente da empresa e qual o motivo que o Sindicato da Construção Civil está presente com toda a equipe? Bom dia. Bom dia, Tino. Bom dia especial aos nossos queridos ouvintes e um bom dia especial também a todos os trabalhadores da base. Tino, depois de várias negociações com o Sindicato Patronal, infelizmente, eles propôs na mesa um índice de reajuste de 3,71%, uma forma de humilhar os trabalhadores. Um trabalho extremamente perigoso, doloso, às vezes não reconhecido pelo patronal. Essa é a consideração dos patronal em relação aos trabalhadores. Então, que empresa é essa? Essa é a Progen Energia. Ela tem Itabuna também. Terceirizada da Coelba. Tem Ipiaú. Ipiaú, tem Itabuna. Que o senhor falou. Vale lembrar que todas as bases hoje a nível estadual estão paradas. Não é só aqui Santo Antônio de Jesus, não. Todas. A Dínamo está parada. Melhor dizendo, todas as terceirizadas que prestam serviço a Coelba. Aqui tem quantas em Santo Antônio? Aqui tem a Telos, a Progen Energia e tem a Dínamo. Três. Então é assim. Então totalizando quantos trabalhadores? Esse número? Aqui, pelo visto, aqui tem mais de 100 trabalhadores. Mais de 100 trabalhadores? Juntando as três. Ou só essa aqui que nós estamos agora? Eu acredito que na faixa de uns 300 trabalhadores. 300 trabalhadores, uma hipótese, né? Assim, né? Uhum. Então a gente espera uma paralisação de 2 horas. Vale lembrar que é uma advertência, uma paralisação. Ninguém sai aqui para trabalhar, né? Aí é como eu te falei, vai depender do trabalhador. Porque assim, se nós alcançarmos 60% a 70%, vamos levar a situação para o patronal. Se o patronal continuar com o índice, aí vai decretar um estado de greve a nível estadual. Aí vai publicar o edital, as empresas vão tomar conhecimento e a gente vai continuar na luta. Pois é, o sindicato está aqui em frente à Proger. Exatamente, a Proger Energia. Proger Energia, que fica aqui na região da Fazenda Reunidas, BH, BR-101, ao lado do posto Acácia. Todas as terceirizadas da Coelba estão paradas hoje, pelo menos dentro de 2 horas, que é um alerta que o sindicato está fazendo, que os trabalhadores reivindicando aí os seus direitos, né, seu Álvaro? É, exatamente, é porque é o velho ditado, governo e patrão só na pressão, aquela coisa de conversa para boi dormir não existe. Então o sindicato está aqui firme e forte, claro e evidente, com o apoio dos trabalhadores, que a força está com o trabalhador. É uma questão de consciência. Vou passar a situação que está acontecendo, né? Então, para ver se o trabalhador tem aquela consciência e dá uma paralisação. E volto a dizer, vale lembrar que o que está em jogo é o salário do trabalhador. Okay, o salário então, do trabalhador. Então a gente espera, né, que tudo se resolva bem, da melhor forma possível. E que trabalho, hein? Que trabalho trabalhar nessa área de energia. O risco é tamanho. Valeu, seu Álvaro. Bom dia, meu irmão. É, bom dia. O risco é tamanho e o reconhecimento financeiro é pequeno. Desde já agradeço pela presença da Andá FM, um abraço a todos e a luta continua. Muito bem, a unidade móvel da rádio Andá FM, sempre no oferecimento da Tocinho Autopeças, aniversário da Tocinho, revisão do seu veículo, compre as peças na Tocinho, paleta de limpador a partir de R$20, óleo para troca linha Fiat a partir de R$100 e aditivo a partir de R$8. Tocinho fica na Coreia, o WhatsApp opera 24 horas no 981447030. E você se sente fraco, cansado, esquecido, sem disposição para nada, com imunidade baixa? Ergo 30 Turbo é a vitamina na dose certa que seu corpo precisa. Você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. Unidade móvel, de volta a qualquer momento com mais informações. Levante a voz. São 7h54. Estamos de volta com o nosso Levante a Voz, a linha direta com o povo. No oferecimento, meus amigos do Laboratório da Cidade, é o Laboratório do Futuro. O telefone é o 3631-1666. Atacadão Veste 20. Tudo por apenas R$20 ali na rua Rui Barbosa. Rapaz, até ajuda tem aqui, né? Tá vendo aí? Né? Bom. Agora vamos manter o contato com o repórter Antônio Carlos, né? Você vem acompanhando aqui o nosso programa. Tô aqui com o ajudante hoje, que é uma calopsita aqui no estúdio, né? Para você que perdeu, conhece alguém que perdeu a calopsita, entre em contato aqui com a gente, tá bom? Aqui na Rádio Andaia FM, tá fazendo a maior bagunça, o maior sucesso aqui, ó. Antônio Carlos, agora é com você. Muito bem, estamos retornando com mais informações para o jornalismo da Rádio Andaiá FM. A Polícia Rodoviária Federal sempre atenta à movimentação de veículos nas rodovias federais. Intensificou a fiscalização na BR-101 e reteve um Fiat Strada que transportava uma carga de bananas sem o dispositivo de amarração adequado. Os policiais rodoviários federais patrulhavam a rodovia quando visualizaram uma caminhonete Fiat Strada transportando uma carga de bananas excedendo em muito os limites e as dimensões do veículo. Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe também flagrou que a carga estava praticamente solta e sem o dispositivo de amarração adequado. O risco deste transporte irresponsável é que a carga pode ser projetada para fora do compartimento em qualquer movimento brusco da caminhonete, o que poderia ocasionar um acidente muito grave na rodovia. Além disso, a estrada estava com o licenciamento atrasado. Diante das infrações de trânsito apresentadas, os policiais rodoviários federais emitiram as notificações e o veículo foi recolhido ao pátio contratado da Polícia Rodoviária Federal e só será liberado após a completa regularização. A Polícia Rodoviária Federal alerta que segue com o policiamento ostensivo e patrulhamento preventivo para coibir condutores agindo com imprudência, falta de cuidado e desrespeito às leis de trânsito, com foco principal de garantir a segurança viária dos usuários que utilizam as estradas federais da Bahia. As informações para Santo Antônio Tratores, parceiro do homem do campo, tratores e peças com o menor preço da região. Santo Antônio Tratores, o amigo do agricultor na BR-101, quilômetro 262, 3631-0053. Sandib Distribuidora de Bebidas para Santo Antônio de Jesus e região. Preços especiais para revendedor. Sandib na Praça da Feira. 3631-2044. Sandib faz parte do seu negócio. E vem aí novidades na Sandib. Aguardem. A pomada Neymax é anti-inflamatória e tem poder de aliviar as dores no corpo, nas pernas, braços, torções, artrite, artrose, reumatismo e problemas de má circulação. Pomada Neymax age diretamente na dor, trazendo alívio imediato. A pomada Neymax você encontra nas melhores farmácias. Aniversário de 35 anos da Passo a Passo. Compre e concorra a prêmios. Tem vales compra, TV, tablets e uma linda motocicleta Passo a Passo no centro e no Shopping Itaguari. Com informações para o jornalismo da Rádio Andaiá, Antônio Carlos. Para mais notícias, acesse andaiá.com.br. O Levante a Voz volta com Léo Valente e Frank Monteiro. Pode ligar esse microfone aqui também, Franco. Eu tô na linha com o deputado Rogério Andrade. E esses dias, deputado, nós tivemos, né, muitas cobranças em relação a algumas obras do estado, entre elas essa questão das passarelas, né, que foram anunciadas, nós procuramos informações. O que eu soube até então é de que seria uma simples reforma. A empresa que veio fazer disse que não dava para fazer uma reforma, que tinha que refazer outra. Mas conte pra gente o que que tem de novidade em relação a essas passarelas e até mesmo também em relação a outras obras do estado, como ali aquela estrada do Benfica, né? Previsão, mas principalmente essa questão das passarelas. Deputado Rogério Andrade, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Andaiá FM. Meu amigo Léo, bom dia. Antes de mais nada, um abraço para Franklin Monteiro aí, que está do seu lado. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Andaiá, do seu programa. Léo, eu vou pedir desculpas ao tempo que te agradecer por esse espaço, para dizer que eu vou ser muito breve, porque eu estou parado aqui na estrada, nas proximidades de Muritiba, e corre o risco também do sinal cair. Mas eu lhe agradeço aí por essa oportunidade, e o objetivo dessa ligação é para poder comunicar à população do Alto Santo Antônio e do Santa Madalena que a empresa que venceu a licitação para a reconstrução desses dois equipamentos tão importantes e úteis para a vida da população que reside nesses dois bairros, a empresa retomará hoje ainda as obras de reconstrução dessas duas passarelas. Lembrando, Léo, que as passarelas foram construídas através da ação do nosso mandato, no primeiro mandato nosso de deputado estadual. O tempo passou, os equipamentos foram deteriorados por conta do tempo, existia uma preocupação muito grande de um acidente, de um desabamento, e o nosso mandato, pela segunda vez, foi útil, importante, essencial, juntamente amparado pelo nosso grupo político aí na cidade. Intervimos frente ao governador Jerônimo Rodrigues, ao governo do estado da Bahia, e conseguimos os recursos para a reconstrução desses dois equipamentos. O governo licitou as obras, a empresa venceu a licitação, visitou a passarela do Alto Santo Antônio, viu a necessidade de desmobilização imediata, interdição, porque segundo os técnicos corria risco de desabamento. A do Santa Madalena ainda dava para funcionar, e a empresa desmobilizar e a obra, a fazer a desmobilização, não, fazer a desmontagem das passarelas, começou a identificar problemas que originariamente não tinha identificado. Houve a necessidade da confecção de um aditivo de valor a essas obras, inicialmente orçada em as duas em aproximadamente R$700 mil. Isso atrasou um pouco a retomada dessas obras, mas o mais importante é que no dia de hoje a empresa estará já em Santo Antônio de Jesus com os materiais necessários e o pessoal necessário para o início e a retomada de imediato desses dois importantes equipamentos. Deixando claro para a população, e obviamente que é normal e natural a cobrança e também algumas críticas, que não é histórico do grupo político que nós representamos no estado, nesse momento representado pelo governador Jerônimo Rodrigues, autorizar uma obra e essa obra não é histórico da obra ficar pelo caminho. Não existe isso no estado da Bahia há muito tempo. É um governo de continuidade, um governo que ao longo do tempo a população vem renovando renovando a confiança ao longo do tempo. E todas as obras, lembra aí da Areninha, na Urbis 2, houve aquele problema lá com a empresa, que é normal, e aí atrasou, mas nós entregamos, foi uma ação do nosso mandato, a Areninha lá da Urbis 2. A mesma coisa da NEAM, Núcleo de Atendimento à Mulher, outra ação do governo da Bahia em Santo Antônio de Jesus, houve um atraso nas obras, mas o governo entregou a NEAM, que hoje já funciona servindo a população de Santo Antônio de Jesus. Agora, essas obras das passarelas. O importante é que o governador Jerônimo tem atendido a população de Santo Antônio de Jesus, tem atendido aos nossos pleitos com obras e ações importantes que de alguma forma ajuda e melhora a vida da população de Santo Antônio de Jesus. Só para refrescar, Léo, a sua memória e a memória dos ouvintes, recentemente, através do governo do estado, amparado no nosso grupo político aí na cidade de Santo Antônio, nós, através do governo, levamos o asfalto para o Amparo, levamos o asfalto para o bairro São Paulo, levamos o asfalto para o Santa Madalena, levamos o asfalto para o loteamento Sales, recursos do governo do estado da Bahia, capitaneados e intermediados através do nosso mandato, e é muito satisfatório perceber que o nosso mandato tem servido tem sido útil para viabilizar ações importantes como essas para Santo Antônio. Resumindo, deputado, deve retomar quando mesmo essa... Hoje, Léo, hoje. Hoje a retoma aí, portanto, a questão da passarela. Agora, a questão da estrada ali do Cajueiro, aquela Nova Avenida. Benfica, a Nova Avenida e tal, porque o pessoal teve aqui, lançou, né, aquela coisa toda, e o senhor conversou com o pessoal aí, teve até o secretário Tarso, o sobrenome Tarso, né? É Saulo, que eu tentei até falar com ele. Alguma novidade sobre essa obra, deputado? Léo, da mesma forma, não há hipótese do governo dar ordem de serviço para iniciar uma obra e não acontecer. Então, o que é que aconteceu? A empresa que venceu a licitação da Nova Avenida de Santo Antônio de Jesus, uma obra de R$25 milhões, que vai representar mais desenvolvimento e mais mobilidade para a nossa cidade, na minha concepção, um dos mais importantes dos últimos tempos, fruto de uma ação do nosso mandato e do nosso grupo político aí em Santo Antônio de Jesus, o governador resolveu atender a essa demanda nossa, licitou a obra, uma empresa venceu a licitação, mobilizou para começar essas obras, chegou o final do ano e a empresa argumenta que tem diversas outras obras no estado da Bahia que estava sobrecarregada, resolveu dar uma paralisada, mas já nos comunica que começa a se reorganizar para retornar a Santo Antônio de Jesus e dar sequência a essa obra. Eu tenho certeza que essa obra brevemente essas obras serão retomadas e nós, a cidade será contemplada com uma importante via, um novo acesso a Santo Antônio de Jesus, que vai ser muito importante para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa cidade. Na minha concepção, nos próximos 10 anos, depois dessa obra pronta, a cidade dobrará para aquela parte do Benfica, sentido Benfica, aquela região, e vai ser algo realmente muito significativo e importante para a nossa cidade. Então a população pode ficar tranquila que o governo do estado, ao longo do tempo, tem demonstrado esse compromisso de, na hora que dá ordem de serviço, já ter normalmente reserva, ou sempre reserva, os recursos necessários para o início e a conclusão das obras que se compromete, que autoriza. Muito bem. Tá aí, deputado, nosso agradecimento. Evidentemente que o senhor sabe que o espaço está aberto aqui para o senhor, para os demais deputados que são bem votados aqui na nossa região, como uma maneira da gente. De vocês prestarem conta dos mandatos de vocês, né? E trazer também, lógico, as cobranças, as solicitações do povo, né? Mas o senhor fica aí convidado a vir aqui ao vivo no estúdio da Rádio Andaiá, um período com mais tempo, a gente começar essa entrevista por volta das 7 da manhã, né? Fica aqui o convite para o senhor comparecer aqui para bater uma audiência com o senador Otto Alencar, juntamente com o novo prefeito de São Felipe, tratando de assuntos relacionados nessa audiência, principalmente relacionada a São Felipe, mas na audiência com o senador Otto, com certeza, que quer tanto bem a Santo Antônio de Jesus, a nossa cidade de Santo Antônio também estará em pauta daqui a pouco com o senador Otto. Então, muito obrigado, um grande abraço para você, para Franklin, para todos os ouvintes, que eu sei o tamanho da sua audiência. Um feliz ano novo mais uma vez para você e para todos que nos ouvem nesse momento, com muita saúde e felicidade para todos. O prefeito abraço, Gregório, Léo. Prefeito Gregório, mande um abraço lá para ele que em breve vai estar aqui conosco ao vivo também, viu? Tranquilo, vou mandar seu abraço aí para Gregório, esse grande amigo. Muito bem. Abraço, Léo. Um abraço. Tá aí o deputado Rogério Andrade. Vamos agora, gente, trazer as notícias do esporte, né? Já começando aí os estaduais. Vamos lá. 8 e 9. Andaiá Esportes. Muito bem. Andaiá Esportes, primeira edição. Agora 8:09. No oferecimento todo especial do Clube dos 100, com esporte, cultura, lazer, tudo na área de entretenimento e eventos para todas as idades. Seja sócio do Clube dos 100, ligue 3631-1012. Olha, campeonato baiano com sua estreia, sua abertura no sábado, né? Trazendo as informações aqui para você, vamos conferir como foi a primeira rodada do Baianão. Com reforços, o Vitória ficou no empate com o Barcelona de Ilhéus na estreia, cheio de mudanças. Eu estava comentando na sexta-feira que a torcida iria assistir um novo Vitória, né? E realmente, reforços em campo, time modificado, com muitas mudanças. Gramado encharcado, inclusive. Olha, não sabia, Léo, que o Barradão estava nestas péssimas condições para suportar chuvas, né? E foi muito ruim pro jogo, para as equipes colocar em prática o seu melhor futebol, até mesmo para os estreantes, os novos reforços, né? Mostrar para que veio, digamos assim, e acabou o jogo ficando complicado, amarrado, a bola não corria, encharcado demais. Aí um ponto para Fábio Mota, sua diretoria, rever, né, a questão do gramado do Barradão. Agora, inclusive, que abriu o aplicativo? A Calopsita, até aplicativo tá abrindo o celular de Léo. Gostou de você, viu, Léo? Agora não é torcedora do Bahia. Isso aí eu tirei a prova, não é. Em jogos na temporada passada, no Brasileirão, mesmo com o mau tempo, o Barradão estava suportando normalmente as chuvas, né? Mas ontem, no sábado, estava muito ruim. 0x0 Vitória e Barcelona. O Bahia também ficou no 0x0. Lembrando que o Sport Clube Bahia joga com sub-20 no Baianão nessas primeiras rodadas. Ficou no empate. Jovens até de 16 anos estreando como titular no Bahia, né? Agora, trazendo detalhes da primeira rodada do Baianão. Como falei, 0x0 entre Vitória e Barcelona em Salvador, na abertura do campeonato. O Atlético de Alagoinhas empatou em 2x2 com Colo-Colo no Carneirão. Jogo no sábado também. O Porto venceu o Jacobina em casa, o Porto em casa, no Agnaldo Bento. O jogo no sábado também já foi à noite, né? Às 21 horas. O Porto venceu por 2x0. Jacuipense e Bahia ficou no 0x0, como falei ontem no Carneirão. E no Valdomirão, Jequié perdeu em casa para Juazeirense. 1x0 ontem, às 18h30, estádio também lá em Jequié, em péssimas condições, talvez em condição de nem ter o jogo, né? Mas 1x0 para o Juazeirense. Na ponta da tabela da primeira rodada, Campeonato Baiano, Porto e Juazeirense liderando com 3 pontos cada. E aí os demais empataram, né? Bahia, Barcelona de Ilhéus, Jacuipense, Vitória, cada um somando 1 ponto. Jequié e Jacobina perderam na rodada, ficaram aí nono e décimo, respectivamente, na tabela. Tá aí, portanto, Campeonato Baiano começou, né? Os outros estaduais também, mas no sábado, oficialmente, Campeonato Baiano, tá aí a torcida matando a saudade de acompanhar seu time do coração em campo. Trazendo a próxima rodada, né? Próxima rodada já amanhã, Colo-Colo e o Porto, né? O Porto que está liderando junto Juazeirense. Teremos Vitória e Juazeirense na quarta-feira às 21h30 no Adalto Moraes. Fecha a rodada, a segunda rodada, Bahia e Atlético de Alagoinhas, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, quinta-feira, 21h30. Olha as informações para você no oferecimento do Clube dos 100, com esporte, cultura, lazer, tudo na área de entretenimento e eventos para todas as idades. Seja sócio do Clube dos 100, ligue 3631-1012. Andaiá Esportes, tudo do esporte local, regional e nacional, para você ficar por dentro. Levante a voz. Primeiro lugar em audiência. Exagerou nos petiscos? Corre para o Centro de Gastroepatologia e Cirurgia Bariátrica da Rede Laboclive. Marque já sua consulta pelo 0800 015 3650. Rede Laboclive informa a hora certa. Olha, 8h15. Bom dia. Eu sabia que não devia ter comido tanto. Farofa, rabanada, pernil e ainda meti a muqueca. Agora tô ruim do estômago e o verão tá logo aí na porta. Eu avisei, mas tu não me ouve, né? E agora o que eu faço? Faz o seguinte, liga lá na Rede Laboclive. Eles têm o Centro de Gastroepatologia, Endoscopia e Cirurgia Bariátrica, com profissionais ultra especializados e equipamentos de última geração. É sério isso? Claro, cuidar do trato gastrointestinal e da sua saúde é com a Rede Laboclive. Eu sou a Tati, sua atendente virtual. Me chama no zap 0800 015 3650. Idealize Móveis Planejados. Há 12 anos transformando sonhos em realidade. A Idealize é referência em móveis planejados de alto padrão em Santo Antônio de Jesus e região. 3 anos de garantia geral, alto padrão de acabamento, estrutura, equipamentos modernos e uma equipe treinada para te atender com agilidade e alto nível de qualidade. Idealize Móveis Planejados. Direção Alan Santos. Idealize, Avenida Esperança Maria Preta, P75 99870757. Arroba Idealize _ Móveis. Talvez você já conheça a Clínica Amo e a sua atuação na oncologia e hematologia. Mas a Amo é muito mais: mastologia, dermatologia, cirurgias gerais, Somos integração no cuidado. Somos mais amo para você ter mais saúde. Avenida 2 de Julho, Shopping Itaguari, terceiro piso. Agendamento 4020-5599. Responsável técnico, Dr. Vitor Hugo, CRM 16566. Atenção, pessoal! Vamos falar de saúde. Você que está sofrendo com dores nas pernas, braços, problemas de má circulação, pare de sofrer. Use a pomada Neymax. Sofreu algum tipo de pancada, torção, aquela dor no pescoço? Use a pomada Neymax. Você que tem problema de artrite, artrose e reumatismo, diga adeus à dor. A pomada Neymax é um anti-inflamatório natural que vai agir diretamente no local da dor, aliviando rapidamente suas dores. Agora você já sabe, a pomada Neymax você encontra somente nas melhores farmácias da sua cidade. Pomada Neymax, a campeã contra as dores. Aqui não tem fake news. Jornalismo investigativo e com credibilidade é na Andaiá FM. A hora de comprar barato chegou. Liquida tudo no Baratão dos Móveis. A maior liquidação da região começou. Na nossa loja, você encontra ofertas imperdíveis. Sofás, camas, mesas de jantar, armários, racks e muito mais. O gerente garante. Baratão dos Móveis, localizado na Praça Madre Maria do Rosário, centro de Santo Antônio de Jesus. Baratão dos Móveis, a loja que vende barato de verdade. Última chance, Fiat. Última oportunidade do ano para você sair dando volta de Fiat 0 quilômetro. Fiat Pulse 1.3 automático a partir de 106.990 com usado na troca. Fastback 2025 conversões a partir de 119.990. Titano, últimas unidades com até 20% de desconto e R$20.000 de valorização no seu usado. Quem compara, compra na Recomvel. Paixão por você. Fone 3631-3333. Paz no trânsito começa por você. Líder Stock Center Móveis e Eletros é pra renovar tudo. A hora de trocar os móveis velhos é agora. Multiprocessador 600 watts, 26,90 mensais. Lavadora 10 quilos, 39,90 mensais. Ferro de passar, 49,90 à vista. Aproveita que tá tudo barato e divide em 10 vezes sem juros. Com entrega e montagem rápida e grátis. É só aqui na Center Móveis e Eletros. O Hospital Incar tem atendimento pediátrico 24 horas por dia, com profissionais de referência e toda a infraestrutura e tecnologia que o Incar pode oferecer. Estamos aqui para cuidar dos seus pequenos com todo o carinho e dedicação que eles merecem. Hospital Incar, cuidar das nossas crianças também é prioridade. Na comemoração da Matecol 30 anos, tem 30 prêmios para você. Nas compras a partir de R$200, você ganha um cupom para concorrer a 28 vales compras de R$500. Uma moto nova e um carro zerinho no final da promoção. Tá esperando o quê? Venha pra Matecol comemorar com a gente. Matecol 30 anos, 30 prêmios pra você. Santo Antônio de Jesus, Zap 75-3631-4044. São Miguel das Matas, Zap 75-3676-2106. Enxergue melhor pelo preço menor. Veja o mundo com bons olhos. Combine bom gosto com tecnologia, beleza e modernidade que existem num só lugar. Óticas Pupila. Enxergue melhor pelo preço menor. Óticas Pupila. Nova loja, nova tecnologia. Em frente à Galeria Moura. 3631-3433. Óticas Pupila. Levante a voz. Jornalismo com a força da verdade. Muito bem, agora 8:21 na Bahia. Vamos lá com o repórter Antônio Carlos. Parece que tá querendo comer papel aí, a calopsita. O dono não apareceu ainda.